Paulo Freire apresenta Saúde é o Tema. Universitária 99.9 FM e Rádio Paulo Freire. De 1986 até 2021, ano do último Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, o índice de aleitamento humano entre crianças menores de 6 meses, aqui no Brasil, passou de 3 para 45,8%. Um dos motivos para esse avanço é o reconhecimento dos benefícios dessa prática, tanto para o bebê como para quem amamenta. Além disso, cada vez mais as pessoas se sentem mais seguras para falar e entender sobre as questões técnicas, sociais e até emocionais que envolvem essa temática. Por isso, no Saúde é o Tema de hoje, vamos conversar sobre a amamentação. Este programa é produzido pela Rádio Paulo Freire, em parceria com o projeto de extensão Sintoniza na Saúde, coordenado pela professora Gabriela Moraes. Eu sou Beatriz Santana, estudante de jornalismo da UFPE. Convido você para participar desta conversa ao vivo aqui no YouTube. Envie sua pergunta e interaja com a gente. Além disso, hoje eu estou acompanhada do estudante de medicina, João Gabriel Macedo. João, seja bem-vindo, é um prazer receber você aqui comigo hoje. Muito obrigada, João. Nesta edição do Saúde é o Tema sobre amamentação, vamos conversar com a fisioterapeuta, especialista em aleitamento humano e coordenadora do projeto de extensão Amamentar, que é o PROAMA daqui da UFPE, Cássia de Oliveira. Cássia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o convite. Prontinho, então, também convidamos para essa conversa a fisioterapeuta especialista em obstetrícia e consultora em aleitamento humano, Maria Eduarda Souza. Eduarda, seja muito bem-vinda. Obrigada também por receber, por participar da gente hoje, dessa conversa. Bom dia, obrigada a todos. Vai ser um prazer falar de amamentação com vocês. Então, gente, eu queria começar a primeira pergunta, né? Eu vou fazer para a Eduarda. A meta estabelecida pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, é que até 2025, ou seja, esse ano, pelo menos 50% das crianças de até 6 meses de vida sejam amamentadas exclusivamente, né? Então, a expectativa é que esse índice até 2030 chegue a 70% desse up, né? Então, o que é que explica, né, Eduarda, a prática do aleitamento humano ser tão estimulada pela OMS, por exemplo? Bia, muito ótimo, muito legal a tua pergunta. A gente consegue perceber que isso vai acontecer e pretende acontecer pelos benefícios que a amamentação vem acontecendo, vem trazendo, né? Pra, a gente tem hoje em dia a questão da rede, das redes sociais, a gente tem a questão de mais informações trazendo para essas pessoas que amamentam, e a gente vê que essas pessoas estão percebendo o benefício do aleitamento humano, né? Benefícios para a mãe, benefícios para o bebê, benefícios também para a sociedade. Então, a gente tem inúmeros benefícios que estão sendo agora observados por essa população e trazidos por profissionais de saúde que fazem com que a mãe, a pessoa que amamenta e a rede de apoio consiga perceber. Então, por exemplo, a gente tem diminuição de câncer de mama quando essa mãe amamenta, a recuperação pós-parto, o desenvolvimento do sistema nervoso autônomo no bebê quando ele amamenta, a questão da nutrição e o aumento da imunidade do bebê. Então, eu acredito que esse é o ponto que faça com que esse aleitamento venha a realmente crescer daqui para frente. Entendi, Eduarda. Então, agora eu vou fazer uma pergunta à professora Cássia. Além disso que a Eduarda já colocou, professora, mais especificamente para o bebê, quais seriam os benefícios específicos da amamentação para o bebê? A gente sabe sobre essa questão imunológica. O que mais que a senhora poderia trazer para a gente? Isso. A imunidade é, com certeza, um dos melhores benefícios aí para o bebê, né, relacionado com a amamentação. Porque fórmula nenhuma no mundo vai levar anticorpos também na sua composição. E a gente sabe que os anticorpos, eles estão presentes no leite humano. Mas, além disso, o bebê, ele também se beneficia da amamentação por ter um vínculo ainda maior e mais próximo, criado de uma forma mais rápida com a mãe, com a família. É uma criança que consegue ter um desenvolvimento cognitivo facilitado também, mais rápido. Ele vai adoecer menos também. Já é um fruto dessa questão da imunidade. Então, ele se recupera também mais rápido caso essa criança adoeça. Tem um desenvolvimento social também muito grande, embora as pessoas acreditem que aquele bebê que amamenta por muito tempo, por exemplo, vai ficar dependente, e isso daí não é verdade. Uhum. A gente sabe que é uma criança que consegue se desenvolver muito bem socialmente também. Então, são vários benefícios, né? E esses são só alguns. Pronto. Então, para a Eduarda agora, né, tu já trouxe alguns benefícios para quem amamenta. Por exemplo, o fato do câncer de mama ser reduzido, que foi uma coisa muito importante de ser lembrada. Mas também tem uma questão que a gente queria tratar, que foi até pontuado brevemente por Cássia, né, que é esse vínculo da mãe com o bebê, de quem amamenta com o bebê. A gente queria trazer, né, esse momento dessa troca de olhares entre a mãe e o bebê e perguntar por que é tão importante, né, que essa pessoa que está amamentando se dedique a esse momento, não olhe, por exemplo, fique olhando para uma tela de telefone, né, ou então que faça outra coisa enquanto está nesse momento. Por que é tão importante se dedicar para isso, né? É um momento único, né? A amamentação, o aleitamento. E a importância, além da troca de olhares, além daquele momento que a mãe ou a pessoa que amamenta vai estar ali com seu bebê, é importantíssimo, inclusive, o contato pele a pele para que a amamentação ela se desenvolva. Perfeito. Então, fisiologicamente falando, não só no âmbito emocional, a fisiologia de estar ali junto com o bebê naquele momento, só os dois, num ambiente silencioso, num ambiente calmo. Eu estava até conversando com Cássia sobre isso, né? Sobre estar num ambiente calmo ao amamentar. Sobre estar num ambiente sem telas, porque isso pode tirar a atenção da criança no momento que amamenta. Então, essa conexão, além de boa e positiva emocionalmente, vai ajudar no processo de manutenção de produção de leite. Ainda contigo, Eduarda, eu queria saber se tem uma relação também com o corpo voltar à normalidade após o parto, né? Existe essa relação entre a amamentação e o útero voltar ao tamanho normal, isso, por exemplo? Tu pode desenvolver, por favor? Existe, sim. O aleitar, o amamentar, faz com que essa mulher, ela se recupere muito mais rápido do pós-parto, né? Uhum. E aí, a gente, com o processo de aleitamento, no momento que o bebê amamenta, continua produzindo no corpo da mulher ocitocina, que vai fazer com que haja a contração desse útero, uhum, para que ele volte para o tamanho original. Então, fisiologicamente falando, é importantíssimo para a pessoa que amamenta manter a amamentação. Não significa que quem não amamenta não vai voltar. Fica facilitado, isso, né? Isso, mas quem amamenta vai ter essa resposta mais rápida, uhum, e fisiológica do organismo. Pronto. Cássia, Eduarda colocou a importância do vínculo estabelecido ali na amamentação entre a mãe e o bebê. Mas a gente sabe que a amamentação também traz algumas limitações, né? É possível ter uma rotina de trabalho, de exercícios, e ao mesmo tempo amamentar, oferecendo esse vínculo? Sim, é possível. Lógico que a amamentação tem o ônus e o bônus, né? A gente fala bastante do bônus aí, para que as pessoas possam realmente ter isso em mente e continuar amamentando, porque para desistir tem várias coisas que chegam, né, e que podem atrapalhar. Mas esse retorno às atividades, ele também é possível. Lógico que a mulher vai precisar de uma rede de apoio, uhum, também, vai precisar da presença do companheiro, né, do pai da criança. Mas também é necessário ter uma rede de apoio para que ela possa voltar a essas atividades. E isso daí é que a gente estimula bastante também quando vai fazer atividades com gestantes, com puérperas, né? De fazer com que a rede de apoio também entenda a importância e a responsabilidade dela nesse processo da amamentação. Que essa responsabilidade, ela não deve ser apenas e exclusiva da pessoa que amamenta. É de uma sociedade como um todo. Pronto. Então, eu queria aproveitar e adiantar essa questão da rede de apoio, né? Vou direto ao ponto, né? Qual a importância do companheiro e da rede de apoio para essa prática da amamentação, né? Aproveito e foi proposital essa distinção, antes de passar a pergunta para vocês, para diferenciar, né, se existe um papel específico para o companheiro ou se ele também se enquadra dentro dessa rede de apoio, né? Tu pode responder isso, por favor, Cássia? Posso, sim. Então, o companheiro, ele não é rede de apoio, na verdade. Pronto. Né? O companheiro, o pai da criança, ele tem tanta responsabilidade com a criança, com a amamentação, quanto a própria lactante. Então, ele não está ali para ajudar essa mãe, né, essa lactante, a conseguir amamentar. Ele está ali para fazer o papel dele de pai, que é fazer absolutamente tudo, exceto amamentar. Então, qualquer outra responsabilidade em casa ou com a própria criança, com outras crianças, né, com outros filhos, o companheiro também pode assumir, fazendo com que a mãe, né, a lactante, ela possa se voltar, né, se concentrar na amamentação e na dedicação para essa criança mais nova. E a rede de apoio, que pode ser qualquer outra pessoa que esteja ali para ajudar essa puérpera e essa lactante, ela também pode ajudar de várias maneiras e ela é super importante para que a mãe possa descansar. Perfeito. Né, que ela tenha esse momento de descanso, que é importante também, né, para ajudar no emocional, no psicológico e ter uma produção de leite adequada estando descansada. Então, a rede de apoio, ela é fundamental. É, aproveitando a deixa, Eduarda, Cássia colocou, né, a importância de haver uma organização, um entendimento sobre tudo que está envolvido na amamentação, tanto para a mãe, quanto para o pai, quanto para a rede de apoio. E aí a enfermeira Rafaela Razegal Amice, ela é coordenadora do Programa de Saúde da Mulher, ela fez um alerta que em 2022, a cada 10 mulheres que deram à luz, 6 enfrentaram algum tipo de dificuldade para amamentar seus bebês. E aí a pergunta seria, qual o melhor momento para começar a aprender a dar de mamar? Caramba, o melhor momento é sempre antes do parto, né? A gente Perfeito, conversa. Sim. Porque depois do parto, muitas coisas acontecem. Então, a partir do momento que você descobrir que está grávida, por exemplo, já é um bom momento para poder estudar e aprender um pouco mais sobre a amamentação. Lógico que na hora do vamos ver, né? Na hora realmente, no pós-parto, no puerpério, geralmente existem N fatores e questões que vão ali acontecer. Não é tudo previsível, mas a gente incentiva, inclusive, bastante a essa mãe, a essa pessoa que vai amamentar, a estudar, a ler e ser informada mesmo antes do parto. Acho que esse é o momento ideal. Pronto. Então, eu já queria adiantar e perguntar, né? Por onde é que essa mulher ela pode buscar essa ajuda? Primeiro, no contexto do SUS, né? Quais os serviços que oferecem essas orientações? Tu pode citar alguns para a gente, depois a gente desenvolve outros que podem vir a surgir? Sim. A gente tem alguns bancos de leite espalhados aí, né? E aí, nesses bancos de leite, a gente tem, eu vou citar, por exemplo, do IMIP, e aí Cássia também pode me ajudar citando mais exemplos, mas a gente tem um banco de leite do IMIP, por exemplo, que além de ajudar uma pessoa que já está com problema de amamentação, também pode ajudar na informação a essa possível puérpera, né, que vai precisar aí de ajuda. Então, além da gente ter informações hoje na internet, obviamente, de fontes confiáveis, a gente também tem o IMIP e alguns outros bancos de leite espalhados. E aí, Cássia, pode me ajudar também a falar outros exemplos. Isso, o próprio IMIP, ele tem um curso online que serve para gestantes e para as lactantes fazerem esse curso, que é gratuito. Tem o site UNASUS e o AvaSUS, que também tem cursos gratuitos sobre amamentação para a população, que eles podem fazer esse curso online e também se preparar para esse momento. E tem, aqui na universidade, a gente também desenvolve, né, atividades. Pronto, que é justamente o projeto Amamentar, né? Isso, se a senhora puder falar um pouco sobre esse projeto, que é coordenado pela senhora, né, professora? Isso. E vinculado aqui ao UFPE. Como é que uma mulher pode receber orientação por meio do projeto de vocês? E que tipo de orientações, né, ele é capaz de oferecer para quem está precisando desse suporte? Certo. O projeto Amamentar, que a gente chama de PROAMA, para ficar mais curtinho, né, mais fácil de falar e de lembrar, é um projeto aqui, desenvolvido aqui na Universidade Federal de Pernambuco, eu que coordeno. E a gente faz diversas atividades, São vários eixos, mas um deles é justamente a educação para gestantes e para a rede de apoio, né? Para a família como um todo e para que a rede de apoio. É muito importante estar envolvido nesse momento. E uma vez por mês, nós agendamos um grupo de gestantes e a gente sempre pede para ir com o companheiro e com mais algum acompanhante. Geralmente, quem vai estar com esta puérpera, né? No momento do puerpério lá, auxiliando ela nesse período. E a gente faz o agendamento dessas gestantes. A gente não consegue agendar tantas por conta do espaço, mas tem uma média de 4-5 gestantes com os acompanhantes e a gente faz uma atividade durante uma manhã inteira. Massa. Geralmente nas segundas-feiras, pela manhã, né, uma vez ao mês, mas a gente passa por vários pontos sobre a amamentação, né, sobre os benefícios da amamentação, explica um pouco da anatomia, da fisiologia, da produção de leite, para quebrar vários mitos que existem, né, vários pitacos que elas vão ouvir, para que elas possam se fortalecer e conseguir passar por esse processo de uma maneira mais fácil, né, mais tranquila. Bom, Eduarda, a professora Cássia acabou de falar sobre o projeto coordenado por ela aqui na UFPE, mas você também faz parte de um projeto, né? O projeto Ambulatório Social. Como é que esse projeto auxilia nas questões que envolvem a amamentação? Isso, o que é que acontece? Esse projeto, ele é organizado pela Renascer Academy, que é uma clínica e também uma academia formadora de consultoras em aleitamento, consultores ou consultoras em aleitamento. Toda vez que nós temos uma formação de consultores de aleitamento, que acontece a cada 6 meses essa formação, nós temos um ambulatório social que vai de 8 às 18. E aí eu posso passar a data para vocês, que o próximo vai ser agora em maio. E aí essas gestantes ou puérperas que já estão com dificuldade em amamentação podem vir até a clínica para ter um atendimento individualizado com essas consultoras. E aí, realmente, a gente vai fazer uma conduta e um acompanhamento durante 7 dias com cada uma. Sim. E aí cada uma vem. Vai ser 1 hora de atendimento, então é individual. Por isso que é hora marcada e que as vagas são limitadas, porque a gente só tem realmente esse dia para fazer. Mas aí, se vocês que estão ouvindo ou conhece alguém que está perto de ter neném, ou está gestante, ou está enfrentando dificuldade, já pode ligar para o número, se eu puder passar. E aí agendar, porque aí você já fica com a data e o horário marcado de ter acesso a esse atendimento. Tem redes sociais? Tem esse projeto, sim. Pronto, tu pode ser a rede social. Pronto, tá. É renascer.fisioterapia. Lá a gente tem um postzinho que vai falar sobre esse projeto que acontece de 6 em 6 meses. Perfeito. Eu aproveito e pergunto a rede social do Proama, né? Pro ouvinte aqui ficar ciente e entrar, conhecer mais do projeto, né? Pode falar, por favor, Cássia. Isso. O Instagram do projeto é @projetoamamentar.fpe e o agendamento com as gestantes e até quando tiverem alguma dúvida que a gente possa ajudar de uma forma geral, né? Sem ser uma orientação específica, que aí precisaria de uma consulta mesmo, mas alguma dúvida geral a gente também auxilia pelo WhatsApp, que é o 973357164. Perfeito. Então, eu queria entrar em uma seara agora da questão das... Entender um pouco mais do corpo humano, né? Assim, algumas pessoas, elas produzem o que dizem muito leite, né? Assim, o que a gente entende como muito leite. E outras têm algum tipo de dificuldade nessa produção. Aí eu queria perguntar para a Eduarda, né? Por quais motivos, né? Que algumas pessoas podem não vir a produzir leite materno. Isso realmente acontece, essa produção... Ela pode ser menos, ela pode ser mais forte. Como é que acontece isso, na verdade, né? Isso, pode sim. Realmente, algumas pessoas, elas podem ter uma produção diminuída de leite por N fatores. Os fatores que a gente pode realmente desconfiar de que já pode, até ali no momento da gestação, a gente já pode desconfiar que vai ter uma produção de leite um pouco mais baixa. São mulheres que fizeram cirurgias redutoras de mama, certo? Então, a gente não está falando de prótese, né? De silicone, por exemplo. Mas aquela cirurgia redutora, por quê? Porque são cirurgias que realmente mexem ali na parte do ducto da mama. Não significa que essa mulher não vai ter produção de leite, mas que provavelmente ela vai ter uma baixa produção. A gente também tem um aspecto de uma mama que a gente conhece como mama tubular. São mamas que elas têm menos ductos mamários. Então, quando a gente vai fazer por exemplo, a avaliação dessa gestante no consultório, a gente já percebe que uma mama tubular é uma mama que provavelmente vai produzir menos leite. Então, a gente já conversa com essa mãe, mas sem bater um martelo. A gente faz, ó, a gente tem que ficar mais atento, a gente pode antecipar o estímulo, né? Então, a gente vai ter condutas ali para que a gente consiga aleitar sim. Às vezes acontece de não aleitar exclusivamente, e às vezes acontece inclusive de aleitar, mas é provavelmente que essa diminuição aconteça. E Eduarda, só complementando, existe algum exame específico que pode ser feito para verificar se a mulher vai ter essa produção de leite ou não vai ter essa produção de leite? Não tem. Geralmente é quando as coisas desencadeiam. Por isso a importância de estar de olho no seu próprio corpo, né? Na sua própria saúde, e conversando com essas outras pessoas que estão amamentando também, né? Essa rede que a gente está citando tanto aqui. Ô, Bia, só queria complementar só com mais uma informação. E tem um mito também sobre essa questão de mamas, né? De produção e não produção de leite. E aí tem mitos que as pessoas... Não é porque uma mulher tem uma mama muito grande que ela vai, com certeza, aleitar, ter uma ótima produção de leite. Isso não é verdade. E também o contrário, né? Não é porque a mulher tem uma mama pequena que ela não vai conseguir aleitar. Então, realmente, são fatores que podem acontecer, que estão relacionados a parto, a pós-parto, enfim, que vão influenciar. Cássia? E eu queria complementar que essa baixa produção... Geralmente é só vozes da cabeça. Na maioria das vezes é isso. Aquele estímulo faz a diferença, né? Porque uma baixa produção real, ela só acontece em casos muito específicos. Então é uma coisa meio difícil mesmo de acontecer. Não é como a gente vê por aí, né? Popularmente, as pessoas achando que estão com pouco leite tão facilmente. Não é assim. Geralmente, se isso acontece, é por outras razões, que não necessariamente porque ela não está sendo capaz de produzir muito leite, mas são outras coisas que interferem no processo, que, como consequência, a produção cai. Entendeu? Hoje o Saúde é o Tema fala sobre a amamentação. Recebemos a coordenadora do projeto Amamentar, que é o PROAMA, vinculado ao UFPE, Cássia de Oliveira, e também a fisioterapeuta consultora em aleitamento humano, Maria Eduarda Souza. E aí, professora Cássia, dando continuidade, eu queria aproveitar, né, que a gente já discutiu sobre os benefícios da amamentação, também sobre algumas dificuldades enfrentadas pelas mães. A gente sabe que isso tudo pode causar uma tensão, uma carga psicológica grande por saber da importância da amamentação, uma autocobrança. Você poderia contar para a gente um pouco sobre o seu relato pessoal, que estava comentando comigo no outro dia? Como é que foi a tua experiência com isso? Isso. Estava conversando contigo, né, João? Eu tive também dificuldades no meu processo de amamentação. Me preparei antes. Então, aí eu já vi também a importância de você ter um conhecimento prévio, mas, obviamente, que ele não lhe isenta das dificuldades. Elas acabam aparecendo mesmo. Então, no meu processo de amamentação, eu tive fissura, né? Tive muita dor, porque eu tive dificuldade com a pega, para fazer a pega correta. E isso acabou gerando fissura mamária. Tive a rede de apoio e o meu companheiro, né, o pai da minha filha, que acabavam cedendo um pouco a esses mitos existentes de dizer que eu estava com pouco leite, que a criança estava chorando de fome. E por mais que eu tenha estudado sobre o tema, o puerpério é um momento que a gente fica também com um boom hormonal muito grande, né? Ficam tantas coisas passando pela cabeça, a vida que muda completamente. Então, tem todo um processo também acontecendo com a mulher, né? A parte, além da família inteira estar se adaptando àquilo, a mulher também está se adaptando a várias coisas relacionadas ao próprio corpo. Então, isso atrapalha um pouco a gente a discernir certas coisas. Totalmente. E com a família ali, a rede de apoio, trazendo coisas que acabavam atrapalhando, aconteceu da minha filha também ter confusão de bicos. Isso. Porque com isso de, tá com pouco leite, tem que dar fórmula porque ela tá chorando com fome. Então, ofereceram o complemento na mamadeira. Tiveram medo de oferecer da forma que é a mais segura, né? No copinho ou na colher. Segura para a amamentação. E aí ela teve essa confusão de bicos, que a gente chama de confusão, mas que na verdade o bebê sabe muito bem o que ele quer. Né? É uma preferência dele para o que é mais fácil, que na mamadeira o leite sai num fluxo constante, ele faz menos esforço, a quantidade de leite vem num volume maior. E aí quando esse bebê vai para o peito, ele não quer mais. Isso pode acontecer rapidamente, como foi com a minha filha, em 2 dias ela não queria mais mamar. Como muito pode rápido, acontecer, né? Muito rápido. Como pode acontecer de forma bem gradativa. E aí as pessoas, elas não se dão conta que é aquilo que está atrapalhando o processo. Que esse bebê vai aceitando a mamadeira, vai aceitando o peito também. Mas é aquele bebê que desmamou, entre aspas, naturalmente, com 5 meses, com 10 meses. Né? Que isso é um desmame precoce. A gente sabe que o processo de amamentação, ele é bem longo, né? Se a gente for levar em conta um desmame realmente natural, isso vai acontecer lá para os 6, 7 anos da criança. 7 anos. Não são meses. E a gente vai entrar nessa questão da amamentação, mas antes eu quero registrar alguns comentários dos ouvintes, né, que estão acompanhando a nossa entrevista hoje. Primeiro, Dominique Alisson comentou, grande equipe, né? Muito obrigada, Dominique. Fabi Letícia disse, muito enriquecedora essa discussão, como é importante divulgar esse tipo de informação. Fabi, verdade, muito obrigada. Além disso, também temos um comentário de Nancy, né, que disse, excelente temática, sempre atual e necessário esse debate. E eu agradeço a audiência. Só reforçando, né, professora, o que a senhora falou, mesmo tendo tido essa oportunidade de estudar sobre o tema, isso não isenta as pessoas das influências externas, né? Mas a senhora tocou sobre em outro ponto importante também, que é a questão da pega. E, Eduardo, eu queria te perguntar se existe algum exercício específico dentro da fisioterapia que pode ser ensinado às mães para facilitar essa questão da pega. Não existe um exercício específico, mas a gente gosta de citar algumas informações que vão fazer com que essa mãe tenha pelo menos uma segurança a mais de que a pega está correta, né? Obviamente que numa questão prática, no olho a olho de consultora com a paciente, é muito mais fácil, mas uma pega adequada, ela é uma pega que não dói com intensidade, é uma pega onde o bebê está virado para a mãe, com o rosto e a barriga encostado na mãe, com a narina livre, com os lábios evertidos. Então, são algumas características que a gente observa. É uma sucção que não faz barulho, né? Então, assim, se você está observando que o seu bebê, ao mamar, está fazendo muito barulho, está abocanhando só o mamilo e não o complexo mamilo e areola, é um sinal de alerta. Então, se tem barulho, se tem muita dor, se esse bebê não fica bem apoiado, se esse bebê fica com o rosto virado para a mãe e o corpo virado para cima, atrapalha na deglutição. Então, a gente consegue orientar o manejo da pega desse jeito. Pronto, a gente tem uma dúvida da produção aqui. Eles estão perguntando se a pega correta seria essa chamada boca de peixe, né? Tu pode desenvolver sobre isso, por favor, Eduarda? Posso sim. Então, essa boca de peixe, que é muito falada realmente, isso, de que é uma pega perfeita, nem sempre, e na maioria das vezes a gente não vai conseguir observar, certo? Sim. Tinha até uma professora que falava que o bebê não é um peixe, que a boca do bebê não vai ser a boca de um peixe. Mas assim, é mais pela questão dos lábios evertidos. Não significa que se os lábios não tiverem evertidos, a pega está incorreta. Mas óbvio que lábios evertidos são lábios que vão ajudar numa sucção melhor. Então, é um dos princípios de uma boa pega, são os lábios estarem evertidos, mas não significa que é a parte principal. A gente tem que observar se essa mama depois fica mais flácida. Até porque é corpo para corpo, bebê para bebê, cada, né? Bebê, exato. Não dá pra gente ter um padrão, né? Todo mundo tem, cada bebê vai ter uma especificidade, mas tem sinais positivos que a gente vai saber se a pega tá adequada. Eu percebi que Cássia tá se coçando aqui um pouquinho. Por favor, Cássia, complementa essa informação pra gente. Porque como professora de anatomia, acaba vindo lá a anatomia também tudo na minha cabeça. Então, é como a Eduarda falou, né? A boca de peixinho, aquela que é tão difundida, não é isso que vai ser o principal. Os lábios ficam invertidos, mas nem sempre realmente a gente vai verificar isso. A função do lábio aí do bebê, quando ele faz a pega, é vedar a mama. Então, esses lábios, eles precisam estar bem encostados e vedando. Por isso que nem sempre a gente vai conseguir ver. Porque se ele estiver ali bem encostado e vedado, pode ser que ele esteja até escondido. Então, tem tanto sentido a gente falar tanto da boca de peixe, porque às vezes ficam tão fissurados nela, né, e querendo puxar a boca do bebê para ver se está tudo ok, que acaba perdendo a pega e atrapalha mais do que ajuda. Então, é observar um contexto todo, né, são vários pontos. E se no período da amamentação, aquela mamada ali, a mama está ficando mais flácida, então o bebê está conseguindo extrair corretamente. Então, não precisa ficar se preocupando lá em puxar a mama para ver a boca da criança. Pronto. O professor Cássio, então, aproveitando, né, já que a gente está falando mais sobre essa parte anatômica e tal, a gente está vendo que a dor na amamentação não é algo normal, né? E até que ponto feridas e rachaduras são consideradas normais durante a amamentação? É indicado usar cremes ou produtos para o mamilo? Bom, vou começar pela última. Indicado não é. Uhum. Né? No caso de se for na ideia de preparar a mama para não acontecer, não há nada que prepare. O próprio corpo, ele já é inteligente o suficiente para produzir substância, né, pelas glândulas existentes na areola, para que aquela areola ela fique bem hidratada, lubrificada. Então, não precisa passar nada para preparar. Caso já tenha alguma fissura, a gente pode usar o próprio leite, que tem fatores de cicatrização, e tem pomadas específicas para isso, que também podem ser usadas, mas o cuidado que precisa ter nesse caso é de passar uma quantidade pequena, o suficiente para cobrir apenas a área da lesão. Não precisa passar na areola inteira, no mamilo inteiro, porque por mais que você tente tirar aquela pomada ali para poder amamentar, que nem precisa, na verdade, mas se você tentar tirar, pode ser que ainda fique uma quantidade grande e esse bebê fique escorregando, não consiga fazer uma pega correta por causa disso. E também, se você vai lavar, usa sabão, por exemplo, para tirar, você também está tirando a proteção natural do próprio corpo, né? Pois é. Então, não é interessante o uso de pomadas em uma quantidade grande. Realmente, só um pouquinho para cobrir a área da lesão. Quanto à dor, não é normal a dor para amamentar. Então, nenhuma fissura, por menor que seja, ela é considerada normal. Isso. Nenhum ardido, por menor que seja, ele é normal. Pode ser que a mulher tenha uma sensibilidade no momento da pega, porque quando o bebê abocanha, como ele abocanha também a areola, e todo esse complexo de areola e mamilo, eles aumentam de tamanho dentro da boca do bebê, já que eles esticam. Isso daí pode até gerar uma sensibilidade na mulher naquele momento da pega. Então, não é algo que vai durar a mamada inteira. Uhum. Vão ser alguns segundos no momento que o bebê pegou. E que depois a mamada acontece sem dor. Isso. Se ocorre dor, tá errado e precisa corrigir a pega. Então, não tem isso de, ah, amamentar dói mesmo, é até calejar. Não é assim. Muito bem pontuado e fica de alerta, né? Antes de passar para a próxima pergunta, João, infelizmente, vai precisar se despedir da gente por questões acadêmicas. Agradeço muito a participação dele hoje na bancada aqui comigo e na produção desse roteiro. Ele tem uma última perguntinha antes de se despedir e alguma palavrinha final, né, João? Isso. Só para finalizar, eu queria aproveitar e perguntar para a professora Cássia se a cada mamada a mãe deve alternar as mamas. Como é que é? Quando deve mudar de uma mama para outra? Olha, no início, né, os primeiros dias, enquanto ele é recém-nascido, está ainda se ajustando aí o processo, é importante que a mãe ofereça as duas mamas para ajudar no estímulo, né, para o bebê também ir entendendo as posições, né, para cada mama, e ele conseguir também se adaptar à amamentação. Mas, à medida que esse bebê vai crescendo, né, o ganho de peso ele já está mais estável, a amamentação já está mais estabelecida. Não existe aquela regra de ter que dar as duas mamas toda vez. Porque pode ser que com uma só o bebê já se sinta saciado. Satisfeito, né? Ele já está saciado. Então, ele pode mamar em uma só. Mas, lógico, se em uma só que ele mamou, ele ainda quer mais, pode dar outra. Então, vai muito no feeling também. E lembrando que se você ofereceu só uma mama, na próxima mamada você começa pela outra, né? Que não foi oferecida, porque Perfeito. Provavelmente ela já vai estar engurgitadinha, cheia, né? E aí você começa por ela para ir tendo essa alternância ao longo do dia. Mas numa mamada única não é obrigatório, né? Depois. No início é importante, mas depois não é obrigatório. Pronto. Entendido. Bom, pessoal, eu vou me despedindo por aqui, mas quero agradecer as convidadas, professora Cássia, Eduarda, e desejar um bom programa a todos. É isso, mas eu vou dar continuidade ao programa e aproveito e faço uma pergunta agora para a Eduarda, né? A gente falou sobre coisas para melhorar, tornar a amamentação um processo menos dificultoso, né? E eu pergunto como é que tornar um ambiente mais, como tornar um ambiente mais confortável para esse processo de amamentação, né? Será que existe que aquela poltrona de amamentação ajuda? As luzes, será que elas influenciam? Como é que a gente pode tratar esse tema? Sim, primeiro o ambiente externo, como a gente conversou no começo, né? Está o mais calmo possível, que a gente sabe que às vezes está aquele caos mesmo de adaptação de todo mundo, de uma família ali que está nascendo, né? Então, um ambiente um pouco mais calmo, um pouco mais silencioso, luzes um pouco mais baixas, se necessário, uma temperatura que seja confortável, principalmente para a pessoa que amamenta, é importante. E é importante também a gente falar sobre posicionamento, né? Muito bom. Então, ali a pessoa que amamenta está bem confortável, bem apoiada. Toda vez que eu vou fazer alguma consulta, alguma consultoria em amamentação, eu estava até conversando com a professora Cássia que eu gosto de ir até a casa da pessoa, até o ambiente ali da casa, para a gente ver como é que está acontecendo a dinâmica. Então, às vezes, não tem uma poltrona. Às vezes, não tem uma almofada de amamentação, mas a gente pode adaptar. Então, a gente sempre preza pelo conforto da mãe, até porque tensões musculares, quando aquela mãe não relaxa, não consegue se apoiar, vai atrapalhar na amamentação, vai atrapalhar na pega do bebê. Então, conforto em primeiro lugar, que ela esteja com os pés apoiados, que ela esteja bem... A maioria, às vezes, estão cirurgiadas, né? Às vezes, foi de uma cesárea. Isso. Então, sentem esse desconforto. Então, tentar se adaptar para que ela fique da forma mais confortável possível, que ela não canse tanto os ombros, não precise sustentar tanto esse bebê. Então, se tem uma almofada de amamentação, usa. Se não tem, usa travesseiros, uma manta, um rolo, alguma coisa. Buscar uma saída, né? Pode Isso. complementar, Cássia, por favor. Eu vou aproveitar para complementar mesmo sobre a importância da rede de apoio nesse momento Isso. também. De trazer os materiais que ela precise... Nesse momento da amamentação, geralmente dá muita sede. Então, se não tiver lá já uma garrafinha, um copo lá com água, a rede de apoio tá ali para ajudar, né? Levar essa água, levar uma comida. Porque para ela sair dali nesse momento tá difícil, né? E é importante realmente esse apoio ali junto para que o processo aconteça. É isso. Para você que nos acompanha ao vivo no YouTube, envie a sua dúvida para nossas especialistas responderem. Hoje o Saúde é o Tema fala sobre amamentação. Recebemos a coordenadora do projeto Amamentar, que é o PROAMA, vinculado ao FPE, Cássia de Oliveira, e também a fisioterapeuta, consultora em aleitamento humano, Maria Eduarda Souza. Gente, tem outro aspecto que eu queria entrar também, que é a questão do que a gente conhece como leite empedrado, né? Pronto, Eduardo, eu queria perguntar para tu como é que isso pode causar algum mal, né? Alguma dificuldade para quem está amamentando, né? O que seria esse leite empedrado? O que é que acontece? O leite empedrado é aquele leite que não foi drenado, né? O peito, a mama, ele não é um estoque, ele é uma fábrica. Então, isso. A gente não pode ficar estocando leite na mama. Esse leite precisa ser drenado de alguma forma. Quando esse leite não está sendo drenado adequadamente, seja por uma pega inadequada, ou seja, porque às vezes pulou alguma mamada, a mãe dormiu um pouco mais e aí passou do tempo, esse leite começa a ficar num aspecto um pouco mais gelatinoso, digamos Sim. assim. E aí, o que é que acontece? Ele pode ficar acumulando ali e gerar dor. E esse processo de é o que a gente chama de engurgitamento mamário. Esse processo de engurgitamento mamário pode trazer muitos problemas se não for resolvido ali no momento. Entendi. Então, pode gerar a famosa mastite lá na frente, que é aquela inflamação naquele ducto mamário que ficou engurgitado, que não foi drenado. Pode gerar lá na frente até um abscesso, onde Nossa. A mãe precisa ser hospitalizada. Então, cuidar desse engurgitamento tem que ser logo para que as coisas não piorem. Então, eu vou emendar duas perguntas para a Cássia agora. Primeiro, perguntar se essa prática, né, de retirar o leite com uma bombinha, por exemplo, e armazená-lo adequadamente para dar ao bebê em outro momento, é indicada? Será que ela realmente é uma boa possibilidade para isso? E aproveito e emendo com o questionamento, né, se existem outras formas de evitar esses males que a Eduarda pontuou aqui para a gente. Bom, vou começar também pela última. Perfeito. Que como é que a gente vai evitar da mama ficar engurgitada de uma forma patológica? Porque tem um engurgitamento fisiológico, né, que acontece com a pojadura, que é a famosa descida do leite, com 3-5 dias de pós-parto. E isso daí é comum, da mama ficar bem cheia, mas tem o patológico. E que, geralmente, o patológico, a causa principal é a pega. Uma pega errada é aquele bebê que não está conseguindo drenar adequadamente aquela mama e, consequentemente, aquele leite vai ficar parado ali, pode gerar esse engurgitamento. E, então, a pega é o principal, que seria o fator aí que causaria o engurgitamento, né? O manejo da amamentação, o uso de bicos artificiais, uso de chupeta, uso de complemento de uma forma desnecessária, que também pode causar esse engurgitamento, certo? Então, a gente precisa verificar qual é a razão, o que que está acontecendo ali para poder tratar a causa. Não adianta tratar só o engurgitamento se você não trata o motivo dele estar acontecendo. E com relação à ordenha, né, a retirar leite, estocar, é uma prática que pode acontecer, mas que existem indicações, né? Para que você está fazendo isso? Sim. Se é para um retorno ao trabalho, por exemplo, né? Então, lógico que é super necessário que a mulher faça essa drenagem da mama. Esse estoque de leite, né? Esse leite, faça um estoque para poder oferecer o leite ao bebê no momento da ausência dela. Isso. No caso de uma baixa produção real, né, sem ser vozes da cabeça, então, numa baixa produção real, o leite que deve ser complementado, o primeiro a ser cogitado é o leite dela mesma. Então, o estímulo lá com a bomba pode fazer com que a produção aumente e, consequentemente, também esse leite que foi retirado vai ser oferecido ao bebê, que já é melhor do que já diretamente oferecer uma fórmula. Isso. Então, tem casos que é necessário fazer e, se isso for feito da maneira adequada, vai ser importante para a criança. Tu citou a fórmula e, ao invés de contextualizar muito, eu vou direto ao ponto, né? Quando é que, Cássia, que esse uso da fórmula é indicado, né? É prescrito pelos médicos? Geralmente, a alternativa, a primeira, é o leite materno. Então, só se usa a fórmula quando esse leite não é possível de ser retirado. Então, se é uma mãe que ela não tem condições de fazer a ordenha, que às vezes pode acontecer assim, na própria rotina, né, na dinâmica ali da família, se ela tem uma rotina de ordenha associada a toda a rotina, pode ser que isso acabe sendo exaustivo também. Pois é. E aí a fórmula vai ser a recomendação. Mas, lógico, que se ela puder retirar o leite dela para oferecer ao bebê, melhor ainda. Então, é sempre assim. A primeira opção é o leite da mãe. Isso. E a segunda opção é a fórmula. Tu reforça pra gente só quem prescreve esse tipo de alternativa, por favor? Isso, a prescrição tem que ser por médico. Perfeito. Então, a gente entendeu essa questão da produção do leite, né? Que, enfim, existem alguns casos, além da rotina, questões do próprio corpo também, né? Da produção de leite. E eu queria saber só se existem algumas alternativas no dia a dia que ajudem com a produção desse leite, né? Que se pode estimular o corpo. Tem até uma crença popular de que doce, ele faz com que a pessoa produza mais leite. Isso é verdade, né, gente? Não é verdade. Isso é um mito dos grandes, galera. Não precisa estar comendo doce. Quando a gente fala de manter produção adequada, a gente gosta sempre de falar que o básico funciona. Então, tá bebendo água, tá bebendo água, tá descansando, demanda muita energia da pessoa que amamentar. Então, um bom descanso, uma ingesta adequada de líquidos e água já vai. E a drenagem adequada das mamas, como a gente falou, né? Aquele peito tá sempre sendo estimulado, vai fazer com que essa produção de leite se mantenha. Então, beber água, tentar descansar, aí vem rede de apoio para ajudar essa mulher no descanso. E manter ali o estímulo sempre do bebê na mama. Nada de doce, nada de uns chás aleatórios aí que o pessoal fica tomando. Cuidado, inclusive, né? A gente não tem que estar... não precisa exagerar. Não queremos uma mãe diabética, entendeu? comida de milho também, comida, né? De suco milho, de uva. Chá de não sei o quê. Tem suco gente, de uva eu já ouvi bastante, viu? Tem gente que fala muito de tintura de algodoeiro. Então, assim, a gente tem... Às vezes, as mães estão desesperadas mesmo, porque tem aquela falsa sensação de que está com baixando a produção, né? Então, eu vou fazer isso, eu vou tomar aquilo. Então, não é bem assim. Faz o básico. Às vezes, o básico não está sendo feito. Não está bebendo... Está bebendo água, estou bebendo pouca. Está descansando, não consigo descansar. Então, vamos fazer o básico que dá certo. Pode falar, Cássia. Eu vou até acrescentar sobre essa falsa sensação, porque o nosso corpo, ele é inteligente, isso, né? E ele foi feito para amamentar. O corpo da mulher, ele foi feito para isso. E aí, o que que acontece? Depois que passa o período da pojadura, que aquela mama tá bem cheia e tal, e a amamentação, ela já tá mais estabelecida... O corpo vai se adaptar à demanda daquele bebê. Isso. Então, com o tempo, com um mês, dois meses, até uns três meses, mais ou menos, o corpo ele já está tão adaptado à demanda do bebê que ele não vai mais produzir leite demais. Não vai ter muito leite ali, aquela mama cheia de novo, vazando o tempo todo. E é o corpo que se adaptou. Mas aí, quando isso acontece... A maioria acaba achando que está com pouco leite por conta disso. E aí tenta essas fórmulas milagrosas que não servem para tentar aumentar essa produção. Começam a achar que o leite não está sendo mais suficiente porque coincidiu com um salto de desenvolvimento, por exemplo, do bebê, né? Alguma mudança dele que é normal, ele vai crescendo, vai descobrindo novas coisas. E isso altera sono também, acaba coincidindo e acham que é a amamentação. Tudo cai na culpa do leite, da amamentação. Então, só relembrando aqui, né, que o básico funciona, então bebam água, né? Essa hidratação é muito importante nesse momento. Eu queria entrar em um tópico que eu trouxe um dado a respeito disso, né? Que um estudo feito em 2023 pela Fundação Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz, né, apontou que 1 a cada 4 mães brasileiras apresentam sintomas de depressão pós-parto. Ou seja, para além das dificuldades físicas, vale perguntar como é que essas questões psicológicas, né, que envolvem o puerpério, podem influenciar no processo do aleitamento. Tu pode dar uma palavrinha, por favor, rápida, Eduarda, sobre isso? Posso sim. Toda vez que a gente vai fazer uma consulta ali, uma consultoria ou uma ajuda àquela mãe que está no processo de amamentação, né, a gente percebe como existe ali a labilidade emocional, como as coisas estão realmente difíceis, não só fisicamente, às vezes com a lesão na mama, com a dificuldade, mas com todo o estresse e o puerpério, né? A bomba hormonal. Isso. E que a gente consegue, às vezes, até diferenciar de que não é só um puerpério, mas uma depressão pós-parto, que a gente chama também de baby blues, né? Isso. Aquele momento que aquela mulher está realmente entrando numa tristeza profunda e que isso sim vai afetar a amamentação, né? Então, toda essa questão de hormônios, de estresse, de diminuição de hormônios positivos vai alterar sim, às vezes, produção de leite, vai alterar questões fisiológicas como a dor. Então, o processo não só do puerpério, mas de uma depressão pós-parto, por exemplo, pode sim alterar a questão da amamentação. E aí, lembrando que essa mulher, ela pode sim pedir ajuda e existem medicações voltadas para questões psíquicas que ela pode continuar tomando remédio e amamentando. Isso. Sempre procurar ajuda que vai dar certo. Sair em defesa desse apoio psicológico, isso, sobretudo nesse isso, período, com né? Com certeza. Mais uma vez, reforçando que a gente trouxe aqui várias vezes a rede de apoio companheiro nesse momento, né? Gente, eu queria entrar no último tópico que eu acho importante, que é a questão do desmame, né? Então, eu queria perguntar diretamente para Cássia, né? E direto ao ponto, quando é que esse desmame ele é indicado, né? Como é esse processo? Tem algum momento específico? Tu trouxe aqui que uma coisa nova para muita gente, que pode ser, né? 7 anos, a criança pode mamar até os 7 anos, é isso? Num desmame natural, sem interferência de nada, dificilmente ela vai desmamar antes disso. Vai ser em média aí dos 6 anos de idade, 6, 7 anos. Mas é lógico que até essa idade a pessoa não precisa amamentar em livre demanda, sempre que a criança quiser. Isso pode ser adaptado ao longo do tempo. Não existe um prazo para desmamar. Perfeito. A criança. Uhum. Enquanto estiver ok para quem amamenta, né, a lactante, e quem mama o lactante, a criança, isso pode acontecer e aí naturalmente ele vai desmamando. Mas aí pode ser feito o desmame guiado. Obviamente a gente não indica um desmame guiado para uma criança muito novinha, porque uhum. aquele leite é importante para ela. Então, a OMS, por exemplo, ela fala da amamentação até os 2 anos ou mais. Geralmente, um desmame, ele não é tão legal antes dos 2 anos por conta dessa necessidade, realmente, da criança, né? De ter ainda aquele leite, principalmente no primeiro ano de vida. Já que até 6 meses ele é exclusivo e com 1 ano, até 1 ano, ele ainda está na fase de introdução alimentar, quando o leite ainda é o principal alimento dele, não são as outras comidas. Mas depois disso a gente pode ir começando um desmame mais guiado, né? Um desmame só diurno, um desmame noturno, dependendo da dinâmica ali daquela família, do que a mãe está sentindo nesse processo. Sempre com orientação médica, né? Acredito que tem essa questão de introduzir outros alimentos em meio a esse processo de desmame, né? Isso, é importante que ele seja feito de uma forma o mais natural e guiada possível, para que esse bebê não compense também o momento da amamentação, compensar com outra coisa para suprir a necessidade de sucção, por exemplo, uma necessidade de afetiva, né, de estar ali com a mãe. Então, falar de desmame também é falar de amamentação, né, já que ele é o final desse processo. E assim como a gente fala tanto de manter a amamentação, a gente precisa também ter um cuidado nesse desmame para que ele aconteça da melhor maneira para as duas partes, para a mãe e para a criança. É isso. Então, como o nosso tempinho está acabando, eu queria perguntar agora para a Eduarda, né? Onde é que as pessoas elas podem buscar mais informações sobre o desmame? Tem alguma cartilha, algum material disponibilizado para elas? Por exemplo, na internet, como é que tu responde essa pergunta, Eduarda? Isso, como o Cássia falou, o desmame ele tem que ser sempre lento e gradual. Não pode ser um desmame ríspido, rápido, abrupto. Isso pode, inclusive, causar problemas para a dupla, para a pessoa que amamenta e também para o lactente, né? Mas, sim, a gente consegue materiais muito bons na SUS, como Cássia falou. A gente consegue também essas informações no IMIP, nos bancos de leite. E a gente consegue também, na internet, com fontes confiáveis, informações sobre o desmame. E é bom, se você vai entrar num desmame, é bom, a gente, se você está com a produção adequada de leite, ainda existe aquela mama ali que tem bastante demanda para esse neném tá mamando, é bom você buscar um acompanhamento na hora de desmamar. Então, cuidado com essas manias, né? De, às vezes, colocar algum produto na mama para o bebê não querer mais. Então, coloquei pasta de dente para a criança quando colocar a boca. Então, Não, já vi de tudo, é. Imagino. Então, isso vai ser traumático para a criança, isso não vai ser legal para sua mama. Então, tem que ser gradativo, lento e com acompanhamento, porque pode dar ruim. Muito bem lembrado essas questões da crença popular, né? Enfim, eu queria aproveitar e perguntar para a Cássia se existe alguma ação do PROAMA que envolve essa questão do desmame, né? Então, do projeto a gente não tem ação voltada para desmame, porque já é tão difícil amamentar. É mesmo. Né? Então, a gente fala muito desse início de incentivar a amamentação. Mas, assim, nunca chegou também demanda pra gente em mensagem falando de desmame. É sempre a demanda pedindo socorro pra amamentar. Os olhos voltados pra amamentação. Mas se aparecer, a gente ajuda. Perfeito. Eu tenho certeza que vai ter uma equipe disponível pra cumprir essa demanda, né? Pessoal, a gente tá caminhando pro final do programa. E antes de encerrar, eu gostaria de passar primeiro a palavra para a fisioterapeuta, especialista em aleitamento humano e coordenadora do projeto Amamentar, que é o PROAMA, vinculado ao UFPE, Cássia de Oliveira. Cássia, uma palavrinha final para a gente, para enriquecer mais, né, esse diálogo da gente até agora. Eu queria agradecer bastante pelo convite. Falar de amamentação não é fácil também, porque a gente toca num ponto sensível, né, para as mulheres. Parece que quando a gente fala de amamentação, a gente está obrigando as pessoas a amamentarem. Não é isso. Lógico que o incentivo, ele sempre vai existir, porque a gente sabe que é o melhor para a criança. A gente sabe que amamentar não é fácil, então a gente não quer romantizar o processo, mas a gente também quer deixar claro que existem as dificuldades, lógico, existem o ônus aí, como tudo na vida tem o ônus e tem o bônus, e que a gente precisa ter em mente a importância da amamentação para quem amamenta, né, para a lactante e para o bebê, para que a gente possa passar por esse processo de uma forma mais fortalecida, né, lembrando sempre desses benefícios. Isso. Então, agradeço o convite de falar um pouco mais sobre a amamentação nesse tempo curto que a gente tem, que é muita coisa para falar. Eu que agradeço. E lembrando que existem, sim, locais onde as pessoas podem buscar mais informações sobre se manter... ter orientação, né? Eu queria só que tu relembrasse o arroba do Projeto Proama, né? É, projetoamamentar.ufpe. Isso, olha aí, um canal cheio de informações, muitas cartilhas também. Isso. Mas agora eu quero passar a palavra para fisioterapeuta, especialista em obstetrícia e consultora em aleitamento materno, né? Maria Eduarda Souza, que participou com a gente hoje do programa. Eduarda, uma palavrinha final, né? Foi um prazer, Bia, estar aqui com vocês. É, como o Cássia falou, né? Falar sobre amamentação, tratar de saúde da mulher, para mim, é sempre um prazer cuidar dessas famílias e saber que amamentar é, sim, o melhor caminho, não é o único, mas é o melhor. E a gente poder estar aqui para incentivar mulheres, família, rede de apoio, companheiros e companheiras, para poder fazer com que isso aconteça da melhor forma possível, que, como na vida, nada vai ser perfeito, mas o final vale a pena, o processo vale a pena, é laborioso, é oneroso, mas a gente coloca realmente a lupa nos benefícios, entender o quão é importante para o bebê, para a mãe, para a sociedade, isso, o processo da amamentação. Então, sempre seremos incentivadoras, sempre compraremos essa luta, essa batalha, para a gente conseguir aí ter esse crescimento de pessoas que amamentam e que enfrentam as dificuldades e que possam até trazer realmente o testemunho de que deu certo, né? Perfeito, gente. Muito obrigada, Eduarda. Muito obrigada, Cássia. É, esta edição do Saúde é o Tema sobre a amamentação foi uma parceria com o projeto de extensão Sintoniza na Saúde. Para saber mais sobre esse projeto, parceiro do nosso programa, acesse o Instagram, @sintonizanasaude. De novo, @sintonizanasaude. O Saúde é o Tema termina por aqui. Lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foram do estudante de medicina da UFPE, João Gabriel Macedo, e da estudante de jornalismo, também da UFPE, Beatriz Santana, que sou eu, sob a orientação das professoras Gabriela Moraes, Bernadette Pérez e Paula Reis. Na operação técnica Rivaldo Júnior, sob a supervisão de Catarina Polônio e Igor Cabral. Esta edição de podcast vai ser editada por Lívia Lima. E é isso, tchau, tchau e até o próximo Saúde é o Tema.